Papa Romeu Bravo Alfa Tango, contato radar sua posição Conde, na proa de Coral da Presente para interceptar, mantendo no 20 na escuta permanente do controle. Confirme. Gente, inicialmente está autorizado, aguardando nova posição. Bravo Alfa Tango. No 271, no desce para 2 mil pés, o ajuste padrão, livre LS, aponto estabilizado. 72.000, livre LS, ajuste 1.013 padrão, 1971. 1.951, com 4 horas, voltando ao galeão. 897, via Pátio Índia, resposta na espera pronta. Vamos lá, pronto, boa, 897. Controle, bom dia, Gol 9075, passa nível 050. Contato radar, sua para o 400, sai da árvore. 400, sai da árvore, Gol 9075. Gol 1-8-7, não pode estar na prova. 8-7, ali mantém. Ele mantém, 1-0, Gol 1-8-7. Estima, ingresso na terminal Ilhéus 0620. 0624, copiado. Gol 9280, chame Recife, 12545, alternado no 2085. Confirma só alternado? 12085. Chamar 12545, 12635 para o gol 9280. 12685. Corrigindo 12685, grato. Autorizada a decolagem 080-612-1897. Decolagem, boa noite, boa noite. Voo 9075, autorizado, da presente voo elétrico. Da presente voo elétrico, voo 9075. Nove zero sete cinco, chame Recife, um dois meia zero. 8 às 45, controle 1935, bom voo. Trabalho, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, voo no 897. Voo no 897, contato radar na decolagem, sua para 360, sai da Arbor. 360 na Arbor, voo no 897. Controle o voo 1271, interceptor Lock. Voo no 271, completo final, torre 186, bom pouso. 186, boa. Torre Salvador, voo no 271. No 271, boa noite, ajuste Salvador é 1013, cheque trem. Passou externo, porta já o trem passar travado. Rio 1271, passou externo, trem baixa travado. 1271, 0989, pouso autorizado, 90. No 271, 950. Na minha escuta, prossiga até o portão 5, Pationa. Entra até o 05 na sua escuta, no 271. No 817, chame Recife, 1260. 260, Bré. Romeu Bravo Alfa Tango. Bravo Alfa Tango, não se escuta. No presente, Voe Coral. Voe Coral, Bravo Alfa Tango. Tô em Salvador, bom dia, TAM 3171. Prossiga. RG Informação Fox, quando disponível já estamos prontos para a cópia Guarulhos no 360. Poderia implantar a saída prevista? Qual horário do seu plano? 0630. Quando pronto, disponível o plano, estamos prontos. Estou só querendo saber a saída prevista, se gentileza. Qual a rota do plano? 3144. Perguntando se há a possibilidade de voar sem ti. Negativo, Coral. Voando pro de Coral, Bravo, Cotão. Filha da El. Da El, muito obrigado. solo Salvador. Bom dia. 42, 24, bom dia, chame 198 decimal 62, por gentileza. Salvador, bom dia, voo 9224 da Foxtrot para autorizar o horário. 9284 para horário, seu plano. 620, a 224. Gente, confirmando, é o 9084. 9284. Gente, 9284, agora cópia. Aguarda, cópia, 9284, isso ainda acredita pra gente mesmo? Qual a rota do plano? Tubo 2, 1. Tá, boa, elefante.